live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. Live Set. A partir de agora e nas próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica. Power Play. Abrimos com a contagem das 10 mais, tabela elaborada a partir das vossas votações em bupor.com. E começamos pelo número 10 esta semana a pertencer a Afrojack featuring Evan Simmons e o single Take Over Control é uma reentrada. 10. Oh, Live set. You listen, you groove. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. A funky beat. Live set. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. Número 9 esta semana também para outra reentrada, este Toca a Bunda de Grego Salto e Mastic Soul. 9. Todo mundo! Live set. Live set. Power play. Vamos subindo para conhecer o número 8 esta semana para os ATFC e o single Guru. 8. 5 set. Power play. Estamos já no número 7, que esta semana pertence ao single Hello de Martin Solvig e Dragonette. É outra reentrada. 7. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Praticamente a meio da tabela, esta semana o número 6 a pertencer aos Liquid Deep e este fantástico single Alone. Sim. A ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem, agora para conhecer o número 5, onde está DJ XP Albert Kick featuring Imagine. O single chama-se Sweet Love. 5.

set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Estamos agora no número 3 esta semana, a pertencer a Bob Sinclair e Rafaela Carrà, e o single Far L'Amore. A funky beat. Live set. Power play. Quase, quase a conhecer o número 1, mas para já o número 2. Esta semana para DJ Zé Luiz e Gotta Have House Music. 2. Tell you DJ Radio. Power Play. Finalmente chegamos ao topo da contagem. O primeiro lugar, sem surpresas, a pertencer ao mesmo tema da semana passada, este If This Ain't Love, de Eric Morillo, Eddie Tonic e Skin. Para ouvir já a seguir, é o número 1. One. World premiere, Morillo, Thornike and Skin. Welcome to Friday Nights. Pete Tong on Radio 1. Vocals from the my mate actually, Skin. Fantastic voice. Eric Morillo, Eddie Thornike, If This Ain't Love. And before the M83, I played out for Zane Lowe, by the way, also a big M83 fan. Getting Large with the Eric Pritch version, the hottest record on Wednesday on Radio 1. Okay, now

djzeluis.com. I quarter. Jill came back with 250. What a working girl, now I'm working girl. Like, like. www.zeluis.com djzeluis.com. And it makes me wonder. Life sets. Yeah. djzeluis.com.

Zeluis.com. Go on tonight.